Está aberta, trate de entrar. A porta é Jesus, um dia vai fechar. O tempo vai passando e a hora vai marcar o apocalipse. O apocalipse. O apocalipse. O apocalipse. O vento já sopra em direção do céu. Já ouço a sua voz, é como um trovão. Já posso até gritar, chegou a salvação. O apocalipse. O apocalipse. O apocalipse, o apocalipse. A porta está aberta, trate de entrar. A porta é Jesus, um dia vai fechar. O tempo vai passando e a hora vai marcar. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, o apocalipse. O vento já sopra em direção do céu. Já ouço a sua voz, é como um trovão. Já posso até gritar, chegou a salvação. O apocalipse. O apocalipse. O apocalipse. O apocalipse. Chegou a sua hora, é hora de juízo. Acende Jesus Cristo para entrar no paraíso. Os terremotos falam, mostrando a sua luz. Relâmpagos, trovões, anunciando meu Jesus. Lá estou escrito no livro da vida. Lá com ele vou reinar. Tudo isso se aproxima. E em breve. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, o apocalipse.